Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta para começar aqui, mas eu não quero ouvir nenhuma mentira. Eu vou perguntar só uma vez. Cadê o grito das virgens aí? Eu falei que eu não queria ouvir mentira. Juninho! Treme. O maior som automotivo do planeta chegou! Bora, meu parceiro Júnior do Carimbão da Sorte! Registra tudo! Quem é do Baixando faz barulho! E quem é do Clube do Rimo dá um grito! Será que tem alguém do Corinthians aí? Se tiver alguém do Corinthians, faz barulho! Cadê a galera do Flamengo? Bora começar e doidar tudo nessa noite! Ei! Sente o grave na treme, treme! Atenção, neguinho! Vem aqui! No lançamento do bloco Balada Tome! Que a gente dá início! Um grande carnaval em Anandi Dewa! Joga pra cima, joga pra cima! Só quem tá solteiro, joga o bracinho pro céu! Joga pro céu, joga pro céu! 5, 4, 3, 2, 1! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Vai, vai, vai, vai. Isso aqui tá solteiro, joga essa mãozinha lá em cima. E bate, e bate, e bate, e bate na palminha. Cadê o grito da mulherada solteira? O grito dos homens solteiros aí tem. Pera aí, maninho. Pera aí, maninho. Só as mulheres vão cantar pro ex. Assim, ó, eu quero que meu ex, eu quero que meu ex, eu quero que meu ex. Agora os homens vão cantar assim, ó. Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora. É tchau, é tchau. Então canta mais alto assim, ó. São amores, amores que matam. Agora só quem tá curtindo a lombra, galera da segunda forma. Galera da segunda forma, batidão Juninho! Todos os canhões! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Era que é o que? Bora acelerar! Alô, Fred Martins! Alô, GG, acelera tudo! Vai, vai! Amor, eu sofri tanto sem você. Mais alto agora, querida. Não pensei que um dia fosse te perder. Tu errou ou não errou? Ei, em machucar seu coração. Agora, canta bem alto. Canta bem alto. Aquela cachorra. Vai. Você me perdeu. Vai, cachorra. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Vai, DJ. Próximo domingo é lá em Santa Bárbara, meu irmão! Lá no Cai d'Água vai ser muita onda, Juninho! Hoje eu vou pro rolê. Eu! Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar doidão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar doidão. Thiago Tormento! Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Zete Maia, bora minha cantora. Só quem tá solteiro aí, joga essa mãozinha lá em cima. Peraí, Morinho, peraí. Lula, cadê a filmagem, Lula? Traz aí a filmagem. Filma tudo aí. Filma aí. Filma aí. A filmagem, bicho, cadê? Vamos fazer a nossa filmagem oficial pra botar no nosso Instagram, nossa página, nossa fanpage da família Trim Trim. E a nossa página, ela não é só para isso, e é sim pro Brasil e pro mundo todo. Inclusive, final do ano, a nossa carreta Trim Trim, vamos invadir até Venezuela, Colômbia, Argentina, e também daqui a uns 3 meses vamos invadir a todo o estado aqui, a todo o nosso Brasil inteiro. Agora, Juninho, aqui é meu outro solinho. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Só quem acredita no papai do céu aí vai jogar tudo pra cima agora. Libera aí. 1, 2. Pra cima. Ei. Pra cima. Pra cima. Mas ela quer o seu papel. Ela quer dar pra você. Ela quer o seu gostoso. Mas ela quer. E ela quer. Vai, vai, vai, vai. Just started now and bring this motherfucker down. É o bloco balada top, meu irmão. Esse é o top diamante de Deus. Doente de amor. Agora vai ser a hora de você anunciar o teu amigo que passou 2019 pegando muito a gaia. Aquela tua amiga também que passou 2019 pegando muito chifre e tu não pode falar nada. Estamos em 2020. Agora é a hora de tu apontar pra ela. E avisa o ele ou ela, se quiser parar de pegar chifre em 2020. O recado é o seguinte, Juninho. Só sofre de amor quem não conhece a Treme Treme. Só sofre de amor quem não conhece a Treme Treme. Só sofre de faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Vai, vai, faz! O bagulho endoidou! O bagulho endoidou! Endoidou! Endoidou! Endoidou! Endoidou! O bagulho endoidou! O bagulho endoidou! 1, 2, 3, vira! Explode o bagulho! Ciro Louro da Barra! Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Treme. O solinho. Essa é a Treme Treme e os caras tapam negócio. Segura, essa é a segura. Treme Treme e os caras tapam negócio. Segura, DJ. Segura. A gente não pode deixar de agradecer também com muito carinho a toda a galera do Áudio Som. E essa galera que tem uma marca, uma identidade registrada em Ananindeua e todo o estado do Pará. Inclusive tem meus amigos aí também, galera do Áudio Som. E quem gosta do Áudio Som, dá uma salva de palmas bem alto aí, bicho. Os caras merecem, os caras botam pra fuder mesmo. Não vou mentir papo, não vou aliviar. Os caras botam pra moer mesmo, irmão. Vim de tarde aqui, os caras agitando geral. E a parceria tá formada. Feliz 2020! Feliz Carnaval, Ananindeua! Bora, saco de Juninho! Tu vai fuder no céu, piranha, vai, dentro do helicóptero. Tu vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Amor, eu sofri tanto sem você. Só quem sabe, canta! Não pensei que um dia fosse. Agora tem que ser mais alto, hein? Tem que ser mais alto. Ei, em machucar seu coração. Canta! Hoje sei o quanto dói a solidão. Vai, vai, vai, vai. Chegou. Bora, meu parceiro Fred Martins. Tá só na manhã aí, Uret. Traz aquela dose pura. Juninho, volta pra cantar, garoto. Vai. Do meu lado, eu não quero perder. O quê? Nem mais um segundo. Já que acabou, então canta. Você. Você. Vai colher tudo. O batidão não para, meu gordinho. Jogou. Canta, Guacho Linda, canta, porra. Vai. Vai. Meu celular tem uma mensagem de alguém. Pega do lugar top, bicho. Meu bem, os olhos sem cheirão. O galera do bloco rabo do jacaré também. Tá aqui com a gente, valeu. Eu te entreguei a minha vida e você Tá bonito. Bora, Diego! E doida tudo, moleque doido! Alô, minha produção! Alô, minha produção! Ajeitou uma lona aqui pra nós, Ravidola! Alô, minha produção! Ajeitou uma lona aqui do nosso lado esquerdo, Ravidola! Peraí que não vai parar, não! Bora só dar uma baixadinha aqui! Isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso! Ai, ai! Ai! Vai, Juninho! Minha produção! Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, vamos fazer. Alô, meu parceiro Fred! No sapatinho, eu e você. Agilizei uma dose pura pro Alãozinho. Ei, ei, ei. Que a garganta já tá igual a do Manel. Eita, rapaz, olha lá o Manel tomando o tacacá. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh, chama, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama, chama novinha. E a grande amiga Devinha, vem cá, chama, chama novinha pra cá. A nossa empresária do Castanheira tá ali com a gente. Obrigado pelo carinho. O nosso comandante Leozinho da mídia, da nossa Sinozão. Alô, Leozinho! Bora endoidar, garoto! Meu parceiro Fred Martins, lá do Robin, é meu irmão. Jamais. Vai, vai, vai, Juninho, sacou! Que vem a chuva. Grande parceiro Marquinho da Nike também tá ali com a gente. Alô, Marquinho, meu parceiro GG, tá ali com a gente. É cocada boa, não é? É um cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa, não é? Eu tô chapado pelo cone, eu tô chapado pelo cone, eu tô chapado pelo cone. Como é que ela tá? Tá chapada, tá loucura. Tá chapada, tá loucura. Juninho, bloco balada top, sucesso. Lotado de ponta a ponta, Clube Angra, grande parceiro Thiago Tormento tá gravando tudo. E hoje é só sucesso. E quem vai curtir carnaval solteiro dá um grito. Eu era feio e ninguém me queria. E agora? Só me dava se eu desse Melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e a. Olha os nossos meninos do Diamante no meio da língua, gente, né, Juninho? Novinha aqui do rock, elas me adoram. Vem, novinha aqui vem, do rock, vem, elas, rock. Elas me adoram. De surpresa, vovai, égua da minha chuva. Valeu, São Pedro! Vai, Juninho! Vai, Juninho! Vai, Juninho! Vai, Juninho! Apaga! Apaga! Vai ter que ficar tudo no aceso, que a chuva tá daquele jeito. Que tá liberado. Que lá vem o viado. Que lá vem o viado. Bagulho doido, bagulho louco, louco, louco, bagulho doido, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Vou fazer o seguinte, eu tô no setor dos caras. E a gente sempre quando chega, a gente faz uma soberana. Vai, galera do áudio som. Bora fazer uma parada bonita. Eu vou no áudio, vocês vão no som. Eu vou no áudio, vocês vão no som. Áudio! Áudio! Tá bonito! Olha o hino! Valeu, família áudio som! Assim, né? Neguinho, tem alguma camisa, algum pano aí pra voltar aqui em cima? Tem? Vai! E eu que andava tão sozinha, virei de canto, olhei e segui a minha intenção. Valeu, valeu! Quem vai me julgar? Olha como a gente vai tocar agora, bicho, não dá em nada. E agora vai, vai Juninho! Consertar o que fez, sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Vocês! Você é meu. Canta! Você é meu. Pode cantar, tá liberado. Canta mais alto! Vai! Vai! Vai! Vai! Cinco! Vai! Ei! Chuva, meu amor! Amor, eu sei o que eu falei. Tiagão dormindo! Bora, meu DJ Mariano, bicho! Tu é foda, meu irmão! Bora! Daqui a pouquinho ele vai me bater lá no Arém! DJ Mariano, arrebentando tudo, meu irmão! Daqui a pouquinho lá no Arém, vamos junto, hein, garoto! Vamos, vamos! Eu te amo tanto! A chuva é. GG. E o Emerson tá aí com a Xixi. E eu? Só mais uma. Só mais uma. Bora endoidar sim, Juninho! Esse meu gordinho me deixa doido. Esse jeito do me deixa doido. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal. DJ Mariano tá na área. DJ Alex e Juninho. Mariano. Melodinho, pressão. E o Magrão. Everybody's going to the party, have a real good time. E ela treme com o DJ Mariano. E ela treme com o DJ Mariano. E ela treme. Olha só que retorno, hein, vai. Tá valendo! Eu quero ver a Guajurina cantar bem alto esse sucesso das Joaquins aqui no Ancora. Só que brindou o coração em 2019 e tá com ele todo, todo em 2020. Canta, minha filha, canta. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. O quê? Não sinto. Bora, Vidigal. Bora, Vidigal! Eu sempre treinei meu coração pra fugir. O refrão que é um bagulho doido. Quero ver no refrão, quero ver. Esse é Luiz. Mas veio você, me deixou. Batidão. Em segredo, me desamou. Quero ver. Quero ver. Pra me ensinar. Quem tá solteiro vai cantar melhor. Eu vou! Vou dar. Solinho. E eu? Pode ou não pode? O quê? Vai, Juninho! Zezão tem que... Tecno Machine! Toda a nossa galera também da Prime Esporte, dando aquele apoio. Só tu, né, meu irmão? Bora passar o serrote. É DJ! DJ Sandro Batidão, esse moleque é foda, ele arrebenta! Vai, vai, vai! Olha o caqueado! Treme, treme, treme. É a letra mais difícil que existe na música. Minha grande amiga DJ Thaís, essa daqui é do caqueado do rock doido. Não dá em nada, vai pra cima! Olha o Vidigal. Meu garçom! Meu garçom, se der pra trazer um pacote aqui de Sub-Zero aqui em cima do comando, a gente agradece. O DJ tá com sede. Um pacote de Sub-Zero aqui no comando. A gente paga aqui na hora, beleza? Vem! Pô, que diabo que eu tô segurando isso aqui, mano? Porra, meu irmão! Tu não avisa nada, vigia! Vem mais. A mulher vai falar: ah, tu tava era no Igarapé, né, engraçado? Pega aeronave, olha só como ele dança. Olha só como e mexe. Essa nova onda com marrom branco. Com áudio zoom. Atenção, meninas! Atenção, mulherada solteira! Agora chegou o grande momento. Atenção, macharada, deixa ela dançar, deixa ela dançar, senão tu vai ficar sozinho e ela vai arrumar outro. Atenção, meninas, chega o grande momento! Treme. Vai! E quebra, e quebra, e quebra, e quebra! Vai, Juninho! Grande parceiro DJ Jojo e o DJ Monsinho, galera do Dragon Sun. Olha o Dragão, tá lá! É o DJ Gug e o Pierre. O Monsinho tá pra negócio. É o Gug e o Pierre. O Dragão tá pra negócio. Onde é que vai ser a parada? Tu não segurou essa parte, Murilo? Piranha, dentro do helicóptero. Tu sabe que essa daí é do comandante. Olha quem tá do teu lado aí. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto. Segura bem aí. O Gug é segura o piloto bem aí. E o Pierre é o copiloto. Segura, segura, segura, segura, segura, segura. Piloto, piloto. Quem piloto, chegou piloto, aqui piloto, no Clube piloto, Âncora? Piloto, quem chegou? Fernando, o comandante da família Treme Treme. E ele já está aqui ao nosso lado, piloto, meu comandante. Piloto, piloto. Tá super lotado. E ele disse, Alãozinho... Como é que vai ser a parada? São os quatro caras que a bandida se amarra. Hein? São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E o dono da quebrada. E o dono da... O grande parceiro Cosme da Trim Trim. Alô, Cosme! Tu que é o dono da quebrada, né, meu irmão? Da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. E pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Vários vinheiros, um milhão, vai. Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora. Peraí. Coisas da vida. Manda um recado agora sim, ó. Eu quero que minha ex. Eu quero que minha ex. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Juninho! Sacode tudo! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cília ok, a unha tá ok. Então brota no bailão! Vai, vai! Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. E esse batidão aí, esse batidão aí, a gente já aproveita pra falar pra galera. Gente, a gente tem um dever de explicar pra vocês, mas muita gente já prestou atenção que a nossa carreta, ela não tem como entrar dentro do salão pra fazer a festa melhor pra galera. E também não tem como colocar do lado de lá. Mas em breve a gente pode trazer aqui o nosso paredão treme-treme, que também faz parte da família. E devido ao nosso espaço, a gente colocou aqui pra fazer festa pra galera. A gente agradece também a galera do Audiozor, que fez uma apresentação foda. O galera tá de parabéns. E também vocês, viu? Gostei de ver, a galera agita, interage com os DJs. Isso é muito bacana, vocês não sabem, mas isso é muito bacana. A gente fica gratificante por isso. A gente cortou tipo um cercado aqui. Mas assim, a gente não deixa de tocar música pra galera, não. Gel da âncora! Olha mais um sucesso, garoto! Eu sei que era só o som. Grande parceiro N, o homem do bloco Balada Top também. Aqui com a gente. E aproveitando também, segurando aí. Pra gente. O nosso cenário. Tá só um pedacinho aqui, tá só? Só a porta do cenário. Nosso cenário não foi montado hoje, tá bom? Mas em breve a gente vai montar tudinho, porque a galera da Guajula ainda merece. Tá bom? Bora, meu comandante Fernando! Bora tirar o pé do chão agora! Vai! Tira o pé do chão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Pensou de um boizinho, quebra o talentinho. Filho do DJ Mariano, bora Mariano! Treme. Molhou? Isso daí o comandante vai dar aquele alô depois. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso. Pipica, pipica, pipica, pipica, pipica. E o Eric? Bora, bora. Vai, Juninho. Assim, ó. Então treme. Eu misturei a tarraxinha com a tal da lambada. Como é que ela tá? Tá rachada, tá rachada. Oi, tá rachada. Arrachada, e quem chegou? Fernando. Papai chegou. Papai chegou. Pedro chegou. Papai chegou. Grande parceiro Alessandro do Coco também. E aí, Alessandro? Muita dentada na segura cordina. Esse moleque é foda. Com a tal da lambada. E ela dança. Eu tá rachada. Tá rachada, tá Thiago Tormento. Tá tarada na lambada. E tá rachada, tá rachada. perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Galera do Balada Top, meu irmão, sucesso! Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Cadê meu parceiro Fred? Cadê você, Fred? Perereca tem que balançar. Fred Grug, Fred Grug. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Ainda há pouco tivemos aí a apresentação também do Guga Transformers. E a galera que quiser levar para o seu evento, é só chegar aqui no nosso camarote. A gente libera o cartão pra galera ligar aí pro Guga Transformers e no serve. É o Fernando, meu comandante, você perdeu ainda agora. Transformers ainda tá por aí, ainda tá. Transformers tá por aí, ainda tá. Vamos ver, vai! Bigodinho fininho, tô de Calvin Klein. E cabelo na reta. Bigodinho fininho, tô de Calvin Klein. E cabelo na reta. Bota, bota, bota, bota. E bota, bota, perereca. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Que toca no coração da galera do DJ! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou. Bora, DJ Juninho! E após a sequência, DJ Rafael Cassino, pra doutora Ivra Saco de Cassino! Até sexta da manhã, bicho! Olha lá! Treme! Gisete vai, é o nome da emoção! Valeu, meu amor! Tem aquela também que a galera gosta. Aquela que a galera gosta. Sabe qual é? Essa daqui, ó! Banda, ouça, animais. E se tivesse uma mulher solteira pra dançar agarradinho, aquela sequência das marquetes. E Juninho, aquela mulher solteira que gosta de dançar assim. Esqueci o nome dela, Fred. Sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor. E você? Você não sai da minha memória. Mesmo assim, não tem mais volta. Me trocou por um alguém. Atração só de momento. E a nossa empresária, Devinha, também lá do Cachoeira. Alô, Devinha, forte abraço. Mesmo assim. Nossa empresária, ela gosta dessa maquete aqui, ó. Aqui, ó. A Devinha gosta dessa aqui, ó. Vai, Juninho, vai, Juninho. Vai, vai, vai. Vai, Devinha. Meu comandante Lula, estação Gastruvagem, Marituba. Bora, Lula. Tiago Tormento. Altas marquinhas, né, meu irmão? Esse verão é tudo por conta dele. Vítima. Mexeu com meu coração. Meu parceiro GG, bora GG! Meu amor. E ela? A é. Vida inteira, sonhei em ter você pra mim. Alô, Fred Martins, cadê você, meu Fredinho? Porque você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou. Mas eu não deixei de te amar. Volta pra mim. O grande parceiro Danielzinho da mídia. O nosso comandante da família Senancinho lá de Guaraci. Tá toda a galera aqui com a gente. O galera de Guaraci. Alô, Danielzinho. Toma mais uma, garoto. Balada top! sucesso, irmão, só alegria, todo mundo curtindo. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Vamos, vamos, vamos, vamos. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Já não chego aí, viu, irmão? Alô, neguinho da produção, alô, neguinho! Canta! E aí, amor? Esse Juninho tem cada uma na agulha. Ô, nossa! O neguinho da produção, chega aí, meu neguinho! Quando eu digo que é toró d'água, que a cena que é bolada é cu. Entre! Ele disse que é só tocar aqui que dispara. Meu parceiro Juninho Guimarães e a sua primeira dama, alô Juninho! Um abraço pra você, garoto! E eu? Por quem? Poxa! E eu? Por quem? Yeah! E é muito marcante pra você! Aí, Juninho. Ei. Oi. Sei que ele já tinha outra mulher. Aquele talento. Ouça. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa. Bora, Juninho, toda a galera. Tô vendo o Dragãozão ali com a gente. Meu irmão, obrigado pelo carinho. O nosso grande parceiro DJ Jojó. Égua, Jojó, tu tá na área do. Comemorando o seu aniversário, tá aqui com a gente, irmão. O DJ Bolt Impressão. É Bolt, tu lembra dessa? Então canta aí! E ela? Essa. Dá ou não dá? E ela é o quê? É a tua melhor. A bandida! E a galera vai viajando, é balada topa. Treme. Eu quero ter você de novo aqui. Tudo prontinho, meu Marajoara. Tia Pati tá por ali com a gente também, só na retaguarda. Não pode esquecer do aluno. Tudo certinho. Pois é, então. Vem cá, senhora. Canta. Tá vendo aí, Cassiana? Se foi, me deixou aqui. Peraí. Sofrendo e chorando por ti. Pode ou não? Eu achei que eu ia escutar, ver se tava tocando lá. Não fala o gel da âncora. Ah, eu não sei, mas aqui tá pressão total, né, meu irmão? Bora meter ficha aqui, relaxa. Não te bate no caroço de abacate, meu irmão. Bora pra cima, meu DJ Rafael Cassino! Essa distância só me faz sofrer. Se foi. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Vai. carreta, treme, treme, pra não deixar ninguém parado.